Salvador, bom dia. Esse é o 995 da Gol, passa 210 para 160 na bom eficiente da Índia. Bom dia, Gol 995. Eu sou o Salvador, esse é o PES da chegada Bonf. Ajuste em Salvador, 0019. 2000 PES, Bonf, 1019, 995. Hoje é para cargo 9832, desça para 050 na chegada Mari, ajuste 10119. 050 chegada Mari, ajustado 2019. 04, porta estabilizada. Você, porta estabilizada, igual nós, 04. Pelo, está autorizado o X-Ray para o 995? É posto estabilizado o 995? 995, assim será. Essa carga 9832, prosseguiu para 2000 pés, ajuste 1019, é posto estabilizado. 2000, estado mencionado, reportará estabilizado. Bom, 804, complete a aproximação, torre 186. 186, bom dia. Sim. Controle 3517, bom dia. Bom dia, 3517, desce para 2000 pés na chegada Bonf, ajustado em 1019. 2000 pés na Bonf, 1019, ajustado 3517. Salvador, bom dia, o gol no 804, LS da 1-0, baixar e travado. Boa noite, 04, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 019, o senhor tem pouso autorizado, o senhor pistão no 0, o vento agora é de 1,60 graus com 1-0 nós, pistão no 0, molhada. Ok, livre, posição 1-0, gol 16804. Pode voar para o Dúner, está em formação? Prossiga com desvio 932, reporte ao término. Ok, Breno. Está bem em cima de Taparica, formação, ok? Copiado. No Solos 37, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10, nesta frequência, 1804. E aí, livre. Alfa Juliette, portão 10, 1804 para a nossa frequência. Rolo 995, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, 1995. Tráfego avistado, ajuste no 019, check 3. Taxado e travado, bom dia, 10019. Bom dia, 1995, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento agora de 1,70 graus com uma dúzia de nós, pistão no 0, molhado, com 1995. Chefe das condições, livre de pouso, 10995. 04, me escuta? Na sua escuta. Informação, senhora, a chuva ocorreu, a última chuva ocorreu aproximadamente 1h30. Poderia confirmar se a pista se encontra molhada ou somente úmida? Está úmida. Bom, a pista. Pista úmida, ciente, obrigado pela informação. Obrigado. 995 copiou? Não, pode repetir, por favor. Ciente 995, o tráfego que o precedeu informou que a pista não se encontra molhada ou somente úmida. Ok, ciente das condições, 995 tá bom. Central 9832, reporte estabilizado no LS. Central, reportará para 8, 9832. Salvador, bom dia, Gol 1795, está cruzando o para 160 na Bom. Bom dia, Gol 1795, prossiga para 4.000 pés na chegada Bom, ajuste 1019. 4.000 pés, 1019, bom dia. No solo aos 4-0, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 01 nesta frequência, Gol 995. Ok, direita, Alfa, Juliette, 01995, tá bom. ILS 9832. Complete aproximação, torre 1869832. 1869. Salvador, APSA cargo 9832, estabilizado ILS 00. APSA cargo 9832, bom dia, tráfego visitado, ajuste no 019, cheque trem, senhor. Baixou, checou. Gente, APSA cargo 9832, tem pouso autorizado na pista no 0. O vento de 17 a 0 graus com uma dúzia de nós, pista no 0 úmida. Gente, nervoso, pista no 0, APSA 9832. Gol 715, desceu para 2.000 pés, um ajuste 1019, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1019, reposto estabilizado, 1715. bom dia, Gol 607. Diego no 607, prossiga para 4.000 pés, na chegada Bonf, ajuste 1019. 1019, 4.000, Gol no 607. O 9832 no solo aos 4.6, libera a pista, próxima interseção à direita, taxiway Golf, siga via Golf, Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador no pátio 3, o 9832. Atente, Alfa 9832, via Alfa Kilo, curta à direita. Afirma, Alfa Kilo, pátio 3, senhor, atento ao sinalizador. Corretão 3516, está uma milha descendo, visual. Pedro, seu 3517, tráfego avistado, ajuste 1019, chame com cheque de gerência. Tem embaixo, tá vendo? Sim, a gente continua a aproximação, agora de tradução de pouso 3517. Certo. Você poderia confirmar a frequência do solo? Confirme. A frequência do solo permanece na sua escuta? Permanece nesta frequência, senhor. É o 9832? Isso. Afirmo, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sino do 9832. Alfa Kilo, pátio 3, 9832. 3517, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1,60 graus, 1 a 12 de nós, pista no 0, úmida, tem 3517. 3517, livre pouso. 7 no solo 51, libera pista próxima interseção à direita. Taxiway Echo, taxi via Alpha e Juliette até o portão 04 nesta frequência também.